amor. Estou tão sozinha, não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Só o sonho vive na memória daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais nem um segundo sequer de paz, e nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor trancou a chave no seu coração. Aquele tempo feliz, tempo que você me quis.